costumava pensar que todos aqueles pedaços tinham ido embora pra sempre. Eu achava que uma única rachadura ia me impedir pra sempre de voltar. Vi os estilhaços espalhados no chão do rostinho perfeito que eu costumava lembrar. Tentei esconder os sinais, viver presa ao que já passou, mas alguma luz começou a traçar linhas e um novo desenho em mim despertou. Dizem que o que quebra está quebrado, mas isso não é verdade. Tô juntando as peças de novo com ouro e faço isso por você de verdade. Não, eu não tô melhor nem pior, só vejo tudo de um jeito diferente. Agora cada cicatriz dourada que eu carrego brilha forte, brilha quente. Olha só como brilha agora, é a minha coroa dourada. Minhas mãos tremiam por um tempo, eu nem conseguia forçar um sorriso. Tava aprendendo a segurar essa nova forma de mim, que não era o que eu tinha previsto. Mas eu parei de esconder as marcas, parei de viver presa ao passado, porque algo aquela luz traçou novas linhas e outro desenho foi revelado. Dizem que o que quebra está quebrado, mas não é a verdade. Tô juntando as peças de novo com ouro e faço isso por você de verdade. Não tô melhor nem pior, só vejo tudo de um jeito diferente. E cada cicatriz dourada que eu guardo hoje brilha na minha frente. Minha coroa dourada. Talvez força não seja nunca se despedaçar. Talvez seja conhecer cada parte do seu coração, encontrar beleza nas rachaduras que você tentou esconder e descobrir que nelas mora um novo tipo de perfeição. Dizem que o que quebra pra sempre, mas isso não é verdade. Não, não, eu juntei todas as peças com ouro, sou a prova viva dessa realidade. Não tô melhor nem pior, só vejo o mundo de outro ponto de vista, porque cada cicatriz dourada que carrego brilha. Olha como brilha. Todas as minhas cicatrizes douradas, é, elas brilham de um jeito só delas.